Maravilha dos casais é assina. Coração do Mercosul ao país ensina as condições para viver em uma vida maior. Reconhecida pela ONU das capitais a melhor. Lutadora esperançosa, metrópole Rio Grande no forte. Pegando a paz nas capitais, aos cais mais belos portos. Porto Alegre é o encontro, conforto, terra de loucos ideais. No piscina e plata falta, fomos grandes casais. Modificando a vida dura, Alegre Porto se faz amanhecer. Maravilha em Porto Alegre é viver e acordar com liberdade e esperança. Assim se faz o Porto de Quintana e das crianças. Poeta revolucionário, carta no baralho, na cultura nacional. Porto Alegre, Porto dos casais. Sejam bem-vindos, visitantes de todas as capitais. Pra ser sincero, não é só te querer bem, é muito mais. Porto de manifestos e culturas que vem de ancestrais. A ti agradeço tanto esforço e conquistas. Grandes paisagens que inspira belas poesias. Andradas ou rua da praia, passarela de marco. Deus o tenha no céu, salva a memória de Mário. As belas vistas que proporciona o Guaíba, hipnotiza o pôr do sol, que identifica o final de um longo dia. Eu abraço a todas as periferias a favor da cultura, educação, saúde, menos pessoas nas ruas. Entre vielas e becos, bairros nobres e monumentos, eu te descrevo cidade maravilha em qualidade de vida, ponto de conquista. Porto Alegre, Porto dos casais. Sejam bem-vindos, visitantes de todas as capitais. Porto Alegre, meu Porto seguro. Sejam bem-vindos, visitantes de todas as partes do mundo. Porto Alegre, Porto dos casais. Zona Norte, a música, o hip hop. Resistência negra, W negro, tá no ar, tá no ar. Conscientizando, cantando os quatro cantos, quatro elementos. Já aderindo à ideia do pertencimento. Inteligência, boas metas. Ser um líder orador dentro da favela. O verde das matas, chimarreando, prosseando na rua da praia. O break de chamo e o peão de mão. Se liga, irmão, conexão norte, sul, leste, oeste. Diga amor, quem gosta de rap. W negro, o que eu vejo é uma terra de pretos, becos e vielas. Veja Mahatma Gandhi, Zumbi dos Palmares. É referência ideológica em vários lugares. Sou filho da guerra, lanceiro negro lutou nessa terra. Foi o primeiro, a capoeira, a liberdade e a juventude. Veja o céu azul, é o meu Rio Grande do Sul. É o meu Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Porto dos casais. Sejam bem-vindos, visitantes de todas as capitais. Porto Alegre, meu Porto seguro. Sejam bem-vindos, visitantes de todas as partes do mundo. Sejam bem-vindos, visitantes de todas as partes do mundo. Verdade, Porto Alegre.